um calafrio na espinha. Os ombros pesam, alguma coisa não me deixa dormir. Já faz um tempo, há quase um mês, eu não me senti assim. Mas hoje veio forte, eles têm algo a dizer pra mim. Me pedem ajuda, me perturbam, me avisam de fatos que eu já não quero saber. Eu não vou poder resolver, me deixe em paz. Só essa noite eu peço, livrai-me, Pai. Proteja-me, por favor, que o mal não me afete jamais. Suando frio, o quarto parece vazio. Eu vejo um vulto e me arrepio, o peito pulsa tenso. O ambiente passa a se tornar hostil. Me levanta sangue frio e acendo um incenso. E numa prece eu me acalmo, aos poucos me sinto salvo. Como se um anjo tivesse escutado. As tais presenças se afastam, meu quarto parece calmo e posso dormir sossegado. Presenças à minha volta, saem e sei que voltam. A Bíblia não me livra mais, nem a água benta. Eu sei que alguns dizem, só atrai quando cê pensa. Mas permaneço numa eterna situação propensa. O dia sempre é chato, as tardes são intensas. As noites são atentas e as madrugadas tensas. As imagens são cinzentas e a maioria cinzenta de explicação. Uns dizem que isso é dom, mas eu não consigo entender como isso ainda é bom. De fato, imagens leves se dissipam quando o vento entra. Mas o problema é que em lugar fechado nunca venta. Uns tentam se comunicar, não posso entender. Sei que alguém vai se machucar, consigo prever. Moro só, num prédio quase sem vizinhos. Mas quando me sento pra jantar, sei que eu não tô sozinho. Essa escuridão não vai me encolher. E às vezes nem acredito no que eu vi. Mas eu sei que as operações mediúnicas. Todos os membros da sua equipe espiritual. Membros da sua equipe.